Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte escura, meu pastor, eu não temerei. Tu estás comigo. Eu não temerei. Tu és meu pastor. Eu não quero.